chegou para agitar. Dança, loirinha, morena, todos aqui vão gostar. Quem não sabe vem aprender, não tenho vergonha não. Vem estilo satanás, juir o ritmo do malhão. Vem estilo satanás, juir o ritmo do malhão. Três passinhos para a direita, outros três para o outro lado. Bate com o mesmo passo e vira no malhão do lado. Três passinhos para a direita, outros três para o outro lado. Vira se não estás cansado. Vira, vira, vira, vira. Viramos mais um bocado. Vira, vira, vira, vira. Vira se não estás cansado. Vira, vira, vira, vira. Assim é o malhão rodado. As meninas a delirar, com elas já pego o fundo. às vezes tenho de parar. É isso, sou obrigado, e de tanto acelerar, já deita fumo por todo lado. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar, com as meninas lá dentro, agora é sempre a papar. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar, com as meninas lá dentro, agora é sempre a papar. Minutos, eu tenho aqui uma informação para passar, que é da parte do nosso consulado português daqui de Orleans, que está aberto ao público a partir das 9 horas às 13 e às segundas e sextas por marcação, das 14 às 16. Ora então, se vocês estiverem interessados, claro que muita gente está, para certos documentos que precisem, é para o telefone, é para o 02-3847-1885. Ora, o meu muito obrigado para todos e o meu venhaja a todos aqueles profissionais que estão sempre ao nosso dispor. Ora então, vamos continuar com a música. Até já. Velho junto à beira da estrada.

sinto se em ti pensar. Perguntas se a ti eu quero beijar. Perguntas se de ti tenho saudade. Por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer o teu sem demora. Meu coração até do peito quer saltar. Só por te querer. São 17 horas e 56 minutos. Espero que estejam a passar uma boa tarde na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2 Orleans. Ora então, vamos ficar com o António Variações. Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Ora, é bem verdade e assim seja. Até já. As privações, mutilações, é para todos os portugueses da minha parte e portuguesas que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos escutar. Até já. claquete, José de claquete. Uns vêm de Mercedes, outros vêm de caminhonete. Quando tem vontade de cantar,

a ferver aí uns 15 minutos, a ferver. Depois acrescentamos a água, mais ou menos, para a quantidade de arroz. Ora, uma chouriça deve dar para duas. Se for para quatro pessoas, ponha duas chouriças, a gosto, como puder. E depois de seguida, quando a chouriça já estiver cozida, acrescenta a água que quer fazer de quantidade de arroz. E depois deita-lhe uma tigela ou duas, depende de, se for para quatro pessoas, duas tigelinhas de arroz e é bem preciso 1,5 litros de água. Atenção. E depois tem os grelos cortados aos bocados, grandes, não muito miúdos, grandes, aí com uns 10 centímetros de comprimento, mais ou menos, e junta-o lá dentro. Pode misturar um bocadinho de caldo de cenoura, se quiser. Se não quiser, ao natural é muito melhor. Então, e deita lá o arroz e pode misturar os grelos juntamente com o arroz, que eles normalmente cozem quando o arroz, porque eles são tenros. Ora bom, e deixa-o ferver e vão vendo o tempero de sal, porque a chouriça larga um bocadinho, mas deitam o sal depois, e vão vendo com bem que fica um bocadinho de água. É bom assim, não muito seco. Vá lá, com um bocadinho de água. E então, passando aí uns 5, 10 minutos, o arroz está pronto para comer juntamente com os grelos e a chouriça. Ora, um bom apetite e até já. Vamos então à música. Vamos ficar com Cristina Ferreira. Vou a Fátima rezar. Precisamos todos de ir a Fátima rezar para que ela nos consiga curar deste nosso coronavírus que não se está a portar muito bem em certas localidades do mundo. Ora, então, protejam-se que vamos ficar todos bem, se Deus quiser. Ora, vão, então, até já. A 13 de maio eu também vou a Nossa Senhora visitar. Vou lá pagar a minha promessa no seu santuário.

contigo amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é eu brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo. Ora, muito bem, sejam bem-vindos à Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então, eu tenho aqui mais uma dedicatória de Maria Sandrine. Ora, ela dedica, quer esta música dedicada para todas as Sandrines do mundo inteiro, talvez, ou toda, para todas as portuguesas, mas eu acho que no mundo inteiro há mais Sandrines. Para todas as Sandrines. Ora, então, aqui vai. Sandrina gostava de ser cigana. Vamos lá escutar esta música, então. Até já. Yeah. Ora, muito bem, e linda música, cigana é bonita. Ora, então, assim vamos continuar com a boa música com o nosso Roberto Leal, Dá Cá um Beijo. Ora, então, vamos a ele. Outras portam um triste fado. Os seus lábios têm ora muito bem, Mulher Atena é muito bonita. Ora então, vamos ficar com o nosso Marco Paulo, Morena ou Morenita. É assim nas ondas da Rádio Arco-Íris 96.2, Orleans. Ora então, vamos escutar. Até já. Morena, oh Morenita, cada dia tu estás sempre mais bonita. Morena, oh Morenita, namorados não tens, ninguém acredita. Por os cabelos, lábios de romã, sorriso aberto ao sol da manhã. Blusa de linho para se enfeitar e rosmarinho para se perfumar. Olhos mais verdes que o campo que é seu, foi no campo que ela nasceu. Amante nas horas vagas, qual é a coração. Se neste jogo até podes vir de coleira na mais do teu lado da cama. Eu pergunto o que achas disso. Nosso último beijo faz uma semana. O teu cheiro vem e eu não durmo bem. Eu não aguento não ver teu coração ser amante nas horas vagas. Qual é a sensação de ser caso de estimação? Se neste jogo até podes vir de colar. Se neste jogo até podes vir de coleira na mão. Eu não aguento não ver teu coração ser amante nas horas vagas. Qual é a sensação de ser caso de estimação? Se neste jogo até podes vir de coleira na mão. Eu não. Muito bem, estou chegando ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Eu para a semana cá estarei com novas músicas, sempre temos que sempre pensar em todos vocês. Ora então, tenham um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser, um bom fim de semana cheio de paz e de amor, e se cuidam, ao cuidar de nós, estamos a cuidar de todo mundo. Ora então, se cuidar, todos iremos ficar bem. Ora então, vamos ouvir mais uma música e depois passaremos à RTP e assim ficaremos até para a semana e um bom fim de semana e um beijinho para todos. No quartinho existe ainda velhinho um quadro que nele contém o retrato. Isto vai ser da minha parte para todos os doentinhos do mundo, para que eles tenham uma rápida melhora, para que Nossa Senhora nos cubra a eles e a nós todos que precisamos. Estamos num momento muito difícil da nossa vida pelo mundo inteiro. Ora então, meu bem-aja a todos que estão à escuta da emissão da Rádio Arco-Íris. Ora então, até para a semana, se Deus quiser. E é tão doce esse teu beijo. O teu retrato por ti, mãe. O teu retrato tão lindo parece que está sorrindo noite e dia para mim. Retrato tão querido, tão velhinho e poído. coração. Delgada também com 19 graus. No Funchal estão 21. Amanhã, sexta-feira, vamos ter um dia com aguaceiros, em especial no norte e centro. Serão fracos e pouco frequentes no Baixo Alentejo e Algarve. Na Madeira, aguaceiros fracos serão mais prováveis.